E que o maior tributo que nós poderemos dar a essa doutrina a quem devemos tanto, não façamos como aqueles 10 cegos que Jesus curou e que somente um retornou para agradecer. Não foi para retribuir, nem para pagar, nem para ajudar-lhe, não. Foi para dizer, Senhor, obrigado. Não façamos como aqueles 10 cegos. Nós já temos os olhos claros pela doutrina dos Espíritos. Nossos olhos já estão abertos como Saulo de Tarso. Foi encandeado pela luz do Cristo. Vamos perguntar a ele, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daquele instante, em que juntarmos as nossas forças e unidos, para fim de que não venha dando para a obra, podermos todos, enfim, dizer que Deus é bom para mim. Cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho com os bons espíritos, Deus comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão, que me sustenta, que me levanta em plena escuridão, tribulação ou depressão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olho azul do céu, vejo as estrelas, vejo o brilho dos mártires que deram a sua vida por Jesus. E compreendo a grandeza da sua mensagem. Vendo o sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar o evangelho de luz que Jesus nos deixou. O tesouro de servir, o tesouro de amar. Que Allan Kardec, que os missionários do mundo maior possam estar sempre conosco. Que Bezerra de Menezes nos abençoe e que Jesus, essa estrela de primeira grandeza, esteja sempre presente em nossos corações, refletindo-nos através das mãos da caridade, da palavra doce, dos ouvidos sempre atentos para o apelo do semelhante, que Ele possa nos despedir na sua santa paz. Muito obrigado, meus amigos.